Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? Então venha ser o Alfa. E hoje nós faremos uma coisa diferente. Nós estamos aqui para quê? Para valorizar a tua voz, amigo ouvinte. Hoje aqui você vai ser citado. Segure o rojão numa mão aí, se preparando para ser citado no grande AlphaCast. Bem, não é para tanto, né? Mas para isso, estamos aqui com meu amigo Dinho. E aí, Dinho, como é que tá? E aí, amigo, tudo certo? Seguinte, deve ter cara agora pulando da cadeira de felicidade, porque finalmente a gente vai dar um feedback pra galera. É, aqui não é como ser citado no Nerdcast, mas é um pouco melhor, porque aqui nós somos muito seletivos. Aqui a gente, entre milhões de e-mails, a gente teve que escolher apenas alguns, né? Alguns muito bem selecionados e que vai dar um pouquinho de trabalho pra ler. Ih, verdadeiras bíblias nós temos aqui hoje para ler. Mas, então, você que é o Alfa e você que mandou um e-mail, agora é hora de você sentar na posição fetal aí no seu sofá e fica aguardando ser citado. Vamos lá! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. E vamos começar com o nosso AlphaCast número 12, o Ser Podcaster e Ouvinte, onde nós discutimos o que é a mídia podcast, em comemoração ao nosso querido dia do podcast. E vamos começar com a grande opinião do nosso amigo Marcos Vinícius Moreira. O que, que ele falou aí, Dinho? Cara, o comentário dele foi bem bolado. Começa assim: fala, Alphas, beleza? O meu primeiro podcast, como não poderia deixar de ser, foi o Nerdcast. Havia acabado de terminar de ler o livro 1984, do George Orwell. Estava procurando informações sobre o contexto da época em que ele escreveu o livro. Quando me deparei com o Nerdcast sobre o livro, imediatamente me apaixonei pela mídia podcast. Fiz a maratona do Nerdcast, depois do Papo de Gordo, conheci o RapaduraCast e daí para frente mergulhei de cabeça, fui procurar todos os podcasts que passavam pelos meus perfis de redes sociais. De tanto ouvir e gostar dessa cachaça, acabei me tornando também um produtor de podcasts. Com o caríssimo e muito caprichado Sobre na Nós. Um sabre na Nós. Meio que mexe com a cabeça. É complicado. É, eu não entendi se é um tigre de sabre comendo uma noz, se é uma espada sabre cortando uma noz. É. Lembro era do gelo. Continuando. Eu já vi podcasts americanos e o mais frequente para mim era o Star Talk, do astrofísico Neil deGrasse. Eu não falo inglês, cara. É Neil deGrasse Tyson. Olha, Marques, isso daí você não pode editar, tem que deixar, hein? O grande Neil deGrasse Tyson, um dos maiores mentes da astrofísica mundial. Ai, mas como não é do idioma natural e não tem a melomalância... Malemolência... O cara caprichou aqui, malemolência do podcast brasileiro, não me acostumei. O mundo podcastal é muito interessante, nos dá a possibilidade de conhecer pessoa com pontos de vista muito diferentes dos nossos, e abre nossos horizontes. Da pouca experiência que meus amigos de gravação e eu desenvolvemos, percebemos que editar podcast é meio como estar entre a cruz e a caldeirinha. É isso mesmo? Cruz e a caldeirinha? Eu não entendi essa porra também. Também não, é depois ele explica. Vamos continuar. Pois os ouvintes nunca vão estar 100% satisfeitos. Portanto, cabe a tranquilidade de dar à mídia a nossa identidade. E, portanto, as pessoas vão gostar se for feito com dedicação. Aguenta aí, galera, que tem mais. Principalmente eu. Não sou contra essa teoria ignorante, e entre várias aspas ele colocou ignorante, que dizem que o podcast é um programa de rádio gravado na internet. Ele é basicamente isso mesmo. Mas, para quem aproveita da flexibilidade das tecnologias de comunicação, sabe que o podcast é uma mídia que pode ser ouvida em diversos lugares, por diversos meios, em diversos momentos diferentes. E o que destaca esta mídia é a dinâmica dela. A gente pode ouvir podcast fazendo outras coisas, e isso torna mais atrativo do que, por exemplo, os vídeos on demand, que nos prende ao fato de termos que dar atenção visual a estes. Para não dizer que não tenho um podcast para chamar de favorito, sou muito fã do SciCast. E recentemente conheci o Canaltech, o Canaltech eu gosto também, que tem o Drops diário. O primeiro é bem extenso, dinâmico nos assuntos que aborda. O segundo tem programas pequenos e bem práticos de ouvir. Muito obrigado pela menção ao podcast e parabéns por ter uma dedicação tão grande com essa mídia maravilhosa. Esse meu amigo, ele foi bastante contundente nos comentários. Ficou meio sem aquele negócio da cruz, da caldeirinha. Se isso aí é uma gíria, sei lá, do sertão, da Paraíba, por favor, alguém me fale, porque eu realmente não conheço, né? Nem sei se esse amigo nosso é da Paraíba, mas enfim. Mas esse nosso programa foi bem legal. A gente abordou aí vários podcasts, metemos paus em alguns, elogiamos outros. E você, Dinho, você tava nesse podcast, hein? Tava, foi cortado, porque senão a gente ia tomar um processo mais cedo ou mais tarde. Vamos pro próximo. Quem que é o próximo aí? Olha, o próximo comentário é sobre o podcast número 9, Pena de Morte, e é do Gerson Arruda, e o Andrigo vai ler ele pra gente, galera. Foi um dos inícios mais engraçados dos podcasts de vocês. Melhor. Acho que é melhor. Sou totalmente contra a pena de morte por um único motivo. Do mesmo jeito que só pobre preto vai preso, só pobre preto iria ser contemplado com uma morte. Olha o preconceito. É um preconceito. Ou vocês acham que playboy que bebe todas e atropela com sua Ferrari um zero ninguém iria ter a pena de morte? É do jeito que as nossas investigações policiais são exemplares, a pena de morte seria uma forma simples queima de arquivo. É bem contundente também. O que você achou da opinião dele, carudinho? Eu só não concordo com o fato de preto... Aquele foi de preto, né? Só preto vai preso? Preto e pobre. É isso aí. Mano, só uma coisa da cadeia desse país. É pensão alimentícia. O resto a gente dá um jeitinho. Mas obrigado pelo comentário, cara. Foi bacana. Mas se a gente voltar nesse podcast 9, a gente vai lembrar que no final a gente chegou à conclusão que o melhor não é a pena de morte. É a pena de tortura eterna. Você corta um pedaço do fígado do cara e bota um corvinho lá pra ir comendo uns pedaços. E agora no podcast número 7, sobre maioridade penal, o nosso amigo N. Silva, quem que será o senhor N? Senhor Nair Silva? Nélio Silva? Ele é um ouvinte secreto nosso ouvinte N. A partir de agora vamos batizá-lo, você é o ouvinte N. Então o nosso ouvinte N, maiúsculo, falou aqui sobre o podcast de maioridade penal. O que que ele falou aí, Dinho? Ele falou bem assim, ó, por tratar-se... Opa, propor-se... Ah, peraí, caralho. Telecurso 2000, sobe a vinheta. Aqui. Começa, vai. Pô, ele começou de um jeito aqui tão tosco, velho. Por se a tratar um assunto tão complexo a partir de uma visão... Mas tudo bem, o pessoal entendeu, continua. Propor-se a tratar um assunto tão complexo a partir... Propor-se a tratar de um assunto tão complexo a partir de uma visão unilateral é não só injusto, como passa a ser um desserviço. Pô, deu uma alfinetada aqui. Uma pena que tenham perdido uma oportunidade tão boa de explorar argumentos. Da próxima vez que se propuserem a debater um assunto, preocupem-se em garantir representativamente o de ambos os lados. O que vocês fizeram não foi um debate. Assim, eu posso comentar? Comendo. Tem muita gente que... Eu tô chorando que não consigo, esse cara me afetou. É o seguinte, senhor Nair Silva. Tem gente que defende um lado e tem gente que faz um debate. A gente, tipo, assim, a gente tentou meio que abranger todos os lados possíveis, só que a galera do podcast tem uma cabeça bem parecida uma com a outra. Por isso que não foi bem um debate, foi a gente mesmo expondo o nosso ponto de vista. Concorda comigo, senhor Andrigo? Então, assim, a primeira coisa a dizer, senhor N, primeiramente, que respeitamos muito a sua opinião. Você é um ouvinte muito importante para nós. E a segunda coisa, o que, que você está criticando a gente se você mesmo não falou qual que é o caralho do seu posicionamento sobre esse tema? Entendeu? Então, a primeira coisa, você quer um caralho de um posicionamento? Se posiciona. Fala assim, ó, eu acho que a maioridade penal é uma bosta. E acho que todos vocês que defenderam são uns merdas. Aí, legal, beleza. Agora, ele não falou porra nenhuma o que, que ele acha do tema. Só vem encher a porra no meu saco, entendeu? Falando que a gente não se propõe. Porque qual que é o nosso tema, o quê? Papo alfa. Dois lados tentando chegar a um acordo. Papo alfa. A discussão entre dois lados diferentes. Porra nenhuma. Papo alfa, lugar para líderes. Agora, nossos podcasts, pode ser que todo mundo se comprometa a falar exatamente sobre o mesmo tema com o mesmo posicionamento. Isso até realmente é um comentário contundente aí nos nossos podcasts, né? Que às vezes a gente acaba meio que todo mundo indo para um caminho só. Agora, isso tem podcast que vai acontecer mesmo. Tem podcast que não. Tem podcast que vai ficar com 4, 5 opiniões diferentes. Tem podcast que todo mundo vai concordar. Resumindo, comentário, o seu comentário, senhor Thaís Silva, foi. Tchauzinho pra você, até mais. Beijo do gordo. E o podcast número 3 foi sobre ateus. Eu não posso falar muito sobre esse porque eu não participei, mas eu vou deixar para o Andrigo ler o comentário do nosso querido Randall Bergamosco. Caramba, pô, para. Deixa eu fazer um protesto aqui. Os caras estão pegando pesado no texto e também tem uns nomes que, porra, Randall Bergamasco. O Andrigo vai ler. O grande Randall Bergamasco, lá do Na Porteira Cast. É lógico que o nosso amigo Dinho tá fazendo aí um frufruzinho, fazendo de conta que não conhece esse grande ídolo podcastal nosso, e que nós tivemos a grande prazer de ser nosso ouvinte também nesse podcast 3, e espero que nos próximos, espero que você esteja aí do outro lado nos ouvindo, grande Randall Bergamasco. E vamos lá, vamos falar o que ele escreveu aqui. Só passando aqui para relatar que, como ateu, senti-me completamente bem representado pelo Igor. Devido à minha orientação arreligiosa, ainda fico assustado com os teístas, tem dificuldade em entender que, para um ateu, não existe nada e ponto. Acredito que isso ocorra porque a base das nossas convicções são ligadas ao acaso, algo totalmente inimaginável para um teísta. Acredito que discussões desse tipo só tem a acrescentar. O respeito mútuo é algo que deveria ser mais presente em nossa sociedade. Católicos, evangélicos, islâmicos, budistas, ateus, seja lá o que forem, têm o direito de expressar suas opiniões e conviverem na mais absoluta paz. Grande Randall. Cara, perfeito o comentário do cara. Vejam, galera, copiem. Isso é um comentário bacana. É, não tem nem o que adicionar, porque realmente foi completo. Foi um cast muito interessante, onde a gente explorou desde vida alienígena até as teorias católicas. Foi um podcast muito legal. E o nosso querido Randall Bergamasco, lá do Na Porteira Cast, ouça um dos melhores podcasts também que existe hoje na podosfera, veio só a brilhantar aqui. E também temos também nesse mesmo podcast, temos o comentário aqui do Diego Camilo, que foi curto e grosso. E o Diego diz assim: o melhor cast que já ouvi sobre este tema. Todos discorreram do assunto com maestria e respeito. Minha história se parece muito com a do Igor Alcântara, criado no catolicismo, mas hoje ateu. Parabéns pelo cast. Carl Sagan, em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, escreve assim. E que em inglês era The World Rushed by the Devil. Olha o inglês do Andrigo. Que escreve assim: porque muitos de nós desejam intensamente abandonar as nossas vidas monótonas, reacender aquele sentimento de espanto que lembramos da infância, e também no caso de algumas das histórias, poder acreditar real e verdadeiramente em alguém mais velho, mais inteligente e mais sábio que cuida de nós. Que lindo, que lindo. Olha, nós chegamos ao ponto de ter um comentário que citou Carl Sagan. Então, só isso já cumpriu todo o objetivo da minha vida. Estou indo embora do planeta agora, vou me matar e vou virar junto com as estrelas aí, extraterrestre também, porque só de ter citado Carl Sagan já me arrepiou inteirinho. Cara, já não basta o Marx ter se matado? Vai se matar também, cara? Que é isso? É uma onda de suicídios? O Marx acho que caiu uma bomba lá na cidade dele, lá que ele tá incomunicável. Era pra ele estar aqui com a gente nessa leitura de e-mails, mas tá incomunicável, rapaz. Mais ou menos, a vida é complicada. Mas é isso aí, seguinte, Diego, valeu pelo comentário, cara, muito obrigado. E continue aí, continue seguindo a gente, comentando e sendo esse brother, esse alfa, irmão, pra sempre, que me deixa feliz. E agora chegamos finalmente ao episódio 1. Que país é este? O primeiro episódio do AlphaCast. Esse é um comentário muito bacana do Thiago X. Difícil falar o nome do cara, cara. O bicho mora em Paris, eu acho que tem que fazer um... Pô, nós temos ouvintes chiques já, essa hora. É, tem que fazer biquinho, falar o nome dele, é Thiago X. É Thiago Jair. E o Andrigo vai ler o comentário dele. Manda lá, Andrigo. Eu acho que eu vou ler com sotaque francês, só pra dar mais ênfase, né? E aí, Alfa, escutei o meu primeiro podcast, agora, que país é esse? E gostaria de deixar aqui minha menção honrosa para a trilha sonora. Esse é de primeira linha. Estou vivendo aqui em Paris, atualmente, e sempre bom programa como este para me deixar por dentro das atualidades do meu país, mesmo que as notícias sejam as melhores. Conheci o podcast por acaso e vou acompanhar os demais episódios. De antemão, já adianto que gostei dos temas propostos e é isso. Vamos lá escutá-los. Abraço, merci beaucoup, il n'y a pas de quoi, le que matant, il n'y a... Ah, bom, agora eu tô inventando esse final aí, tá aqui as palavras de francês que eu sei. Mas... Eu confesso que eu dei mudo no microfone só pra não atrapalhar. Então, o que, que você achou desse nosso comentário em francês, desse nosso ouvinte chique, Thiago Jair? Antes de comentar o comentário dele, eu tô louco pra ouvir seu comentário em italiano. Acho que vai ficar bacana. Se tiver algum ouvinte italiano aí, comente, por favor, quero ouvir com sotaque italiano. Ah, italiano, eu já falo no meu dia a dia, eu sou no cantatore da música. Tá aí, né, mano, bicho, o cara que acompanha a gente desde o primeiro, ele deveria ganhar um prêmio, cara, porque ficou bacana, velho, ficou legal ali, bicho, é perfeito, não tenho o que dizer mais sobre esse cara. Thiago, você tá por aí ainda até hoje? Aguentou chegar no episódio número 14, número 13? Manda um alô pra gente aí, velho. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, Alphas. Então esses aí foram nossos e-mails aí dos nossos primeiros 12 episódios. É, agradeço a todo mundo que comentou. Quem não comentou, aguenta aí que logo mais uns 12 episódios a gente faz mais um comentário, mais uma leitura de e-mails. E agora vamos pro bloco da... A notícia é maluca! Notícia maluca que o AlphaCast vai trazer hoje, galera! Nossa, é muito maluca. Vamos ler isso aqui. Perigo nas alturas. Pássaros são maior medo para aviões. Notícia aqui do site Tecmundo. Você acha que o maior inimigo de um caça de última geração seria uma chuva de mísseis ou uma troca de tiros em pleno ar, algo parecido? Pois é melhor pensar de novo, pois ao menos para isso os pilotos podem estar preparados. E qualquer perigo para um avião? Pássaros. Você sabia que pássaros podem matar os ocupantes de um caça, Carudinho? De um caça não, de um avião comercial já. Já ouvi que se um pássaro entrar na turbina, ela pode falhar e dar merda. Mas de um caça eu não imaginava. É, dos caças, né, tá falando aqui que é ainda mais perigoso, né? Embora também dos aviões comerciais também sejam, né? Eu acho que essa notícia aqui, ela vai me deixar com medo de voar. Então eu acho melhor não ler ela, porque eu adoro viajar. Mano, você já voa na estrada. Jetazão aí vai a 200 em velocidade cruzeiro. Imagina na estrada, se passar um cachorro na frente, a pior das hipóteses, você corta o cachorro no meio, mas a estrada não cai. Ah, não, ainda assim eu acho o avião mais seguro do que carro, pra ser bem sincero, mas eu prefiro carro. Na verdade é, mas agora eu vou contar um pequeno caso. Uma vez eu passei por uma turbulência que matou uma pessoa no voo, aí eu fiquei meio com medo. medroso. Franguinho. Piracicaba terá Disneylândia do sexo. Nossa, em Piracicaba, a terra da pamonha, nós vamos ter uma Disneylândia do sexo. Como que será que vai ser isso? Quanto que é o passaporte, hein? Olha, que tá falando que vai custar por volta de R$200. O parque será instalado numa área de 150 mil metros quadrados e será estações exclusivas para adultos, como piscina de dudismo, trem dos prazeres, museu erótico, jogos eróticos e um restaurante que só serve comidas afrodisíacas. Partiu? Tô indo pra Piracicaba, calma aí. Olha, tô falando esse negócio de praia do nudismo aqui, piscina de nudismo, deve ser legal, viu? Cara, eu não sei, mas essa Disneylândia vai ficar bacana, vai. Curti. É a mesma coisa que na Disney, só que a diferença é que lá o Mickey vem de pinto duro pro teu lado. Não vou mais não, perde a vontade. Você acabou de destruir uma infância. Ó, imagina aqui, ó, vamos ver as atrações do parque. Vai ter um cinema 7D, essa tecnologia já existe em alguns parques de diversões do país. Durante a projeção, as cadeiras realmente transmitem sensações do filme, como calor, fio, vibrações, penetrações, gozadas e etc. A parte de penetrações, gozadas e etc. eu adicionei aqui. A roda gigante, que ao invés de cadeiras, haverá cabines fechadas, feito com material que permite ver a vista sem ser visto, ou seja, sexo. Trem dos prazeres, que será um trem fantasma erótico, mas no lugar de assombrações haverá Google Boys e Google Girls. Agora, pra ser um trem fantasma, tem que ser Google Boys e Google Girls feios, né? É, com certeza. Pode tomar, né... Faz sentido. Hotel, onde você poderá se hospedar no local por um dia, algumas horas, como um motel. Haverá um centro de convenções. Piscina de nudismo. Ponto de paquera do pessoal, mas não é permitido fazer sexo. Sacaneou. Museu erótico, que segue a lista de parques como Loveland, na Coreia do Sul. Abrigar uma exposição permanente de arte erótica. Erotic Games, nos modos da Playland, mas com jogos eróticos, também vai ser caro pra caralho. E um restaurante que terá apenas opções afrodisíacas. O que é uma comida afrodisíaca, Cedinho? Uma comida afrodisíaca? Cara, eu não sou muito ligado nisso, mas o pessoal fala que, por exemplo, assim, amendoim é afrodisíaco. Só que, não sei, nunca fez diferença pra mim. Você já ouviu a história de por que é considerado amendoim afrodisíaco? Não, tenho nem ideia. Porque o amendoim, ele era usado como óleo nas máquinas durante a Revolução Industrial. Aí quando inventaram o petróleo, era muito mais barato o óleo de petróleo. Então eles não sabiam o que fazer com o amendoim. Aí começaram a inventar que era afrodisíaco pro pessoal conseguir comer, que ninguém gostava. E aí acabou virando o que é hoje. Ai, que merda. Essa é tipo aquela coisa, você não pode comer leite... Você não pode comer leite, é ótimo. Comer leite é foda. Você não pode tomar leite e chupar manga, senão você vai morrer. É tipo isso, né? É porque os escravos na época também, eles iam lá, eles comiam a manga e depois chupavam nas tetas das negras o leite. Isso é... isso mata. Isso foi uma piada. É que todo mundo tava esperando aquele negócio. Porque ia lá e tomava o leite. Aí eu coloquei um adicional mais pra dar um pimentada. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Mas é isso aí, galera Alfa. Estamos chegando aqui no final dessa gravação descontraída, essa gravação malemolente, onde fizemos aqui o nosso novo quadro de drops de notícias, e ao mesmo tempo também, como foi a sua vez de aparecer você aqui, amigo ouvinte. E em breve, teremos também, quem sabe, o WhatsApp do Papo Alfa. Aí você pode mandar os teus áudios, que a gente coloca o áudio aqui. Então, Dinho, se despede da galera aí, fala um tchau aí pra eles. Tchau pra eles. Não precisava ser tão grosso assim. Enrola um pouco, dá aquela malemolência do brasileiro. Isso aí, galera. Obrigado por todo mundo que comentou. Comentem também esse aqui, se vocês curtiram, se acharam legal, se acharam uma bosta também. Digam nos comentários. Mas é como a gente diga, não se sente diferente. Comente. Comente se você gostou da leitura da La Chaves do Dinho, né? Como é que é? A alergia que sentei. Quero pegar-te bruto. Propor esse. sei lá. Depois enche um saco do Dinho lá, Dinho Putz, nas redes sociais. E é isso aí, galera. Aqui é Andrigo Cremiato que está falando. Foi muito legal estar com vocês mais uma vez. Vamos ter esse episódio aqui de leitura de e-mails meio esporádicos por enquanto. Mas quem sabe em breve a gente passa a ser todos os podcasts. Conta com a gente aí, vai mandando ali uma comentário, vai comentando, vai compartilhando. Nós estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para conversar. Quem quiser mandar e-mail para a gente, como é que faz? Envia e-mail para papoalfa@gmail.com. E se você quiser mandar um tweet para nós, @papoalfa. E como que faz para a pessoa entrar no nosso Facebook? facebook.com/papoalfa. /papoalfa. Se não colocar o barra, você não consegue. Mas é isso aí então, galera. Conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente. Só não fique indiferente. Nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. Saudações. E lembre-se, ad augusta, per angusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau. You wanna hit it like you did on the top, fellas? Hit it like-